Retornar ou não retornar? O que é, Bimala? Reencarnar ou não... Não, aqui é conhecimento completo e perfeito. Não, aqui é retornar ou não retornar. Inclusive, tem um livro de Prabhupada que se chama Retornando. Isso mesmo, explica tudo. Como abandonar este mundo, né? E nunca mais voltar aqui. Essa é a ideia, porque nascer de novo aqui significa sofrer tudo de novo, quebrar a cara de novo, ficar doente de novo, ficar velho de novo. Ixi, só pepino. Não, a ideia é não falhar no teste final, né? Na hora da morte. E retornar? Não, não retornar. Você escolhe retornar ou não retornar? As pessoas comuns, né, elas falam, não, eu faria tudo de novo. Ô, louco, cê é louco, cê é louco. Bom, tem gosto para tudo, né? Uns gostam dos olhos, outros da remela. Fazer o quê, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Krishna é o patrocinador. Tá, já parei de falar, já falei demais no começo. Tá bom, Bimala. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 23. O quê? O nome do capítulo? Não lembro, Bimala. Deixa eu olhar lá, peraí, que eu vou olhar. Acho que está aberto lá ainda a marcação do Gita. É Alcançando o Supremo, capítulo 8. Essa é a ideia, né? Alcançar o Supremo, porque senão, meu amigo, vai continuar quebrando a cara, sofrendo tudo de novo. Tá bom, então nós vamos, o que nós vamos fazer mais? Deixa eu ver aqui. Vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que dá tempo ainda para muita gente, dependendo do país, a cidade, o estado. Vamos mandar um Hare Alô, para quem? Você falou para não falar só depois do Gita. Vamos ler o Shrima Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Tá bom, Bimala, é se eu não falar demais. Para com isso, que negócio de falar demais, aí não falo demais, nem de menos. Parar de arrastar o pé, tá bom, Bimala. Nossa, é hoje, hein, tá implicando até com o meu pé. Sai do meu pé, chulé. Onde eu estava, tá vendo, você me corta, eu já... Ah, tá, então, retornar... ou não retornar, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Nirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso 23 do capítulo 8. Yatrakaletu anavritim, avritim chaiva jogina, prayata jantitam kalam, bhakshami baratarishabha. Tradução palavra por palavra, jatra, nesse, kale, tempo, tu, mas, anavritim, nenhum retorno, avritim, retorno, cha, também, eva, certamente, jogina, de diferentes tipos de místicos, prayata, aquele que vai, janti, parte, tam, esse, kalam, tempo, Vakshyami, explicarei. Bharatarishabha, ó melhor dos Bharatas. Tradução completa, ó melhor dos Bharatas. Agora explicarei a você sobre os momentos diferentes nos quais, abandonando este mundo, a pessoa retorna ou não retorna. Tem um desses versos que também está naquele projeto Canções do Divino Mestre que você encontra no YouTube, Bimala. Aquele que parte na luz, não sei o que, não sei o que, não retorna jamais, muito legal, nossa, ficou show, muito show essa produção aí, com os maiores nomes da MPB. Que é falar? Se não achar, fala com a gente. A gente podia pôr um link também, hein, Bimala? Agora na agenda pode pôr link para todo lado, você vai encher de link, tá bom, vai colocar todos os links que a gente conhece, poxa, mas aos poucos, né, tá bom, então tá bom. Então, o que é onde a gente estava mesmo? Os links também dos mantras, tudo é verdade. Vamos ouvir a explicação de Prabhupada desse verso. Os devotos puros do Senhor Supremo, Krishna, que são almas totalmente rendidas, não se preocupam com quando abandonarão seus corpos ou por que método. Eles deixam tudo nas mãos de Deus, Krishna, e assim retornam ao Supremo fácil e alegremente, tá vendo? Sem esquentar a cabeça, sem esquentar a pioienta, né? Já ouvi, né? Já ouvi. Quem vai cuidar de você no futuro? Ué, quem sempre cuidou? Krishna. Nós podemos escolher, né? Nós podemos ser cuidados por Maya, a ilusão. Quem vai tratar do nosso futuro, né? Pode ser Maya, a ministra da ilusão, que está sempre calçada com o butinão, com o bico de aço e sempre chutando o focinho da gente, né? Ou Krishna, né? Que carrega os seus devotos no colo. A gente pode escolher, né? A gente pode escolher. Eu prefiro tentar ficar nas mãos de Deus, Krishna, Bimala. Mas quem acha que quer continuar na ilusão, vai em frente, né? Vai em frente. Mas aqueles que não são devotos puros, tem que ser devoto puro, né? Krishna cuida, protege o devoto puro. O devoto de verdade, o Hare Krishna de verdade. Não é aquele que se fantasia de devoto ou de devota, não. É o Hare Krishna de verdade. O demônio veste sari. O demônio veste dhoti. Prabhupada falou que em Kali Yuga veríamos demônios na posição de até de mestres espirituais, né? Imagine o resto, né? Então, meu amigo, pensa que vai enganar Deus? Não vai enganar Deus, não. Então, esse é o ponto aqui, ó. O devoto puro, que são almas totalmente rendidas, não se preocupam com essas coisas. O que vai acontecer no futuro? Quem vai cuidar dele? Não. Devoto puro, a única preocupação do devoto puro, o único desejo do devoto puro é satisfazer Deus. E o único desejo de Deus é satisfazer os seus devotos puros. E por aí vai, né? É uma competição, né? Quem agrada mais quem? E essa competição não para nunca. Mas voltando ao ponto aqui, mais aqueles que não são devotos puros, aí já começa a pender para o nosso lado, porque a gente nem devoto é, né, Bimala? Agora imagine ser devoto puro. Mas aqueles que, desculpem, não são devotos puros e que em vez disso dependem de métodos de realização espiritual, tais como Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga e outras patifarias, como o Prabhupada fala. Na verdade, o Prabhupada fala, repete, né? O mestre é assim, Krishna fala e o mestre repete, né? Prabhupada falou, explicou, né? Abandona todas as variedades de patifarias e se renda a Deus, que você vai se dar bem, não tenha medo. Mas quem quer fazer qualquer outra coisa, né? Outra patifaria, então eles devem abandonar o corpo em um momento adequado e dessa forma estar seguros de que retornarão ou não ao mundo de nascimentos e mortes. Qual o momento certo? Qual a mentalidade certa? Consciência? Nossa, é complicado, hein? É melhor fazer o que Prabhupada falou, abandonar todos os tipos de patifarias e se render a Deus. Se o yogi for perfeito, poderá selecionar o tempo e o lugar para abandonar este mundo material, mas se ele não for perfeito, é difícil achar. Ó, se tiver um yogi perfeito neste mundo, é muito, hein? Mas vamos exagerar, vamos supor que tem uma meia dúzia, vai. Vamos exagerar. Tomar, sem, quem sabe, né? Quem sabe tem uma meia dúzia. Se tiver um, é muito, e olha lá, né? Yoga nessa era, não é possível praticar yoga nessa era, Bimala. Leva 20 a 30 mil anos para poder sentar na posição correta, se ajeitar. 20, 30 mil anos só para se ajeitar. Agora imagine, 20 a 30 mil anos só para se ajeitar. Então, se o yogi for perfeito, se tiver um, né, ele poderá selecionar o tempo e o lugar para abandonar este mundo material. Mas se ele não for perfeito, ou tão perfeito, então terá que ir de acordo com a vontade da natureza. Ah, meu amigo, aí se ferrou, hein? Se ferrou, está nas mãos da ilusão. É ilusão, né? Como o Prabhupada fala, acha, tem gente que acha com essas infantilidades vai agradar a Deus, né? Essas ginásticas aí vai agradar a Deus, coitados. O Senhor Krishna explica nestes versos o momento mais apropriado para abandonar o corpo e não retornar. Segundo o grande mestre Acharya Baladeva Vidyabhushana, a palavra Kala, do sânscrito, usada aqui, se refere à divindade que preside o tempo. Eu não sei se ele está falando exatamente de Krishna, né, Bimala? Mas Krishna falou no Gita, eu sou o tempo que tudo devora. Nós vimos há poucos dias aqui Krishna mastigando os sacerdotes brâmanas, que são as pessoas mais avançadas, a classe mais elevada na sociedade. Falei sacerdotes brâmanas e não sacerdotes brâmanas devotos de Deus, Bimala. Krishna, como o Arjuna falou, mastiga, né, os sacerdotes brâmanas como uma refeição em seus dentes medonhos, ou seja, eu sou o tempo que tudo devora. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Agenda primeiro, tá? Tá passando o livro. Mas eu vou falar dos livros grátis, depois da agenda. Passou a agenda aí. Depois eu falo da agenda, Bímola. Então já está passando aí Livros Grátis. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar um pouquinho, né? Um preço, camarada, quase a preço de curso, está passando aí o link Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, Ih, cliquei no lugar errado, vou clicar de novo. Cliquei agora, agora sim, agora vai. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Apareceu agora a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, então, tá combinado. O que mais, Bimala, que ia fazer aqui? Ah, desce mais quatro livros que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda alguns aí para você também espalhar esse conhecimento nesse mês de maratona, né? Ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento. Ou então, encomenda um aí para o dia 25, você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Entre em contato com a gente. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos mandar um Hari Alô para o Gular Fênix Aeli. É, tá vendo, Bima? Você pulou o primeiro nome do rapaz aqui. Um alô, um Hari Alô para o Eli Goulart Fênix, de 58 anos de idade, solteiro, mora em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Gente boa, é isso aí. É, povo sossegado, de Uberaba, Uberababão, Minas Gerais. É, povo sossegado, mandar um alô para ele, nosso querido ouvinte, entrou em contato com a gente. Foi um prazer falar com você, viu, Eli? Um abração para todo mundo aí de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado pela audiência, gente boa. É, celibatário, quem for celibatário vai evitar montanhas de problemas. É, mas se não consegue ficar celibatário ou celibatária, então é melhor casar, né? É, é assim que a banda toca. Tá bom, já parei de falar, Bimala. É, então, procura entrar num templo, se render a Krishna e ouvir a autoridade, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Ai, Krishna Balarama Radhe, que cruz pesada essa vida de cachorro bailarino, viu? Bom, vamos lá. O que eu ia falar mais? Você já me cortou aqui. Ah, do festival, era para falar do festival transcendental Hare Krishna primeiro. Tá certo, Bimala. Ah, nossa, não é fácil não, viu? Você mandou dar um alô, um Hare Alô, mandei um Hare Alô. Agora, tá bom, vamos falar do festival. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos finais de semana, isso mesmo. Tem lugar que acontece no sábado, outros lugares acontecem no domingo, então para muita gente ainda dá tempo, dependendo do país, a cidade ou estado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica aí, na primeira linha também tem, Bimala. É, tem o convite na primeira linha, na primeira linha tem o convite e tem o link Agenda também, né? É, e na segunda linha tem agenda também. Você fica de olho aí, a hora que passar a agenda, você clica aí, né? Você clica aí, tô esperando passar, aqui, passou na primeira linha aqui. Opa, depois o convite. Agenda, já cliquei. Já apareceu aqui a agenda. Já consertou? Já consertou. Tá funcionando, no celular pelo menos. Tá bom. É, já. É, a maioria usa no celular, né? Então você clica aí. Letra T, temos alguma coisa na letra T, Bimala? Ah, tem templos, templos no mundo, templos, tá aqui ó, templos no Brasil, clique aqui para ver a lista, templos no mundo, clique aqui para ver a lista, né? Aí tem Teresópolis, Teresópolis também, né? Tem um contato de Teresópolis aqui, Taubaté, Taboão da Serra, tem vários contatos. Então você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival acontece no sábado ou no domingo, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então está combinado. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. O nome do capítulo não lembro, mas você quer demais também, né? Descrição das características do rei Purandjana. Onde nós paramos, em onde Narada Muni indiretamente indica que, através da história do rei Purandjana, que comer, dormir, acasalar, se defender, se são atividades incômodas e arriscadas. É verdade. Todo dia sai morte e briga por causa disso. Isso mesmo. Mau negócio, né? Vida material, né? Vida material, prazer material, só pepino. É muito caro esse prazerzinho material, é muito caro. Muito caro e muito insignificante, como uma gota d'água no deserto. Não presta para nada, né? Só para iludir. É miragem, é uma miragem. Vida de ilusão, né? É o mundo material, vida ilusória. E Narada Muni indica indiretamente, através da história do rei Purandjana, que comer, dormir, acasalar, se defender, se são atividades incômodas e arriscadas. E como a gente disse e repete, todo dia, se briga e se morre por causa dessas coisas. As palavras Itihasam, história, e Puratanam, antiga, indicam que, embora uma entidade viva habite o corpo material, nós somos os moradores desta cidade de 9 portões, o corpo material. A história da entidade viva dentro do corpo material é muito antiga. A este respeito, Srila Bhaktivinoda Thakur afirma numa canção que, a tradução Prabhupada explica, que devido a minhas atividades fruitivas passadas, caí na água da existência material e não encontro modos de escapar dela. A gente caiu nesse poço escuro da vida material e olha quem está falando, hein, Bimala? Bhaktivinoda Thakur. Devido às minhas atividades fruitivas passadas, caí na água da existência material e não encontro modos de escapar dela. Toda a entidade viva está sofrendo nesta existência material devido ao que fez no passado. Portanto, todos têm uma história muito antiga. Os tolos cientistas materiais têm inventado suas próprias teorias de evolução, que nunca provaram, né? Ciência passa por 3 fases, teoria, experimento prático e resultado prático. Agora, quando é só uma teoria, só uma ideia, todo mundo tem ideias. Vamos trocar umas ideias aí, todo mundo tem ideia, todo mundo tem pensamento. Agora, provar, aí é outra história, né? Os tolos cientistas materiais têm inventado suas próprias teorias de evolução, que dizem respeito apenas ao corpo material. Mas, na verdade, esta não é a verdadeira evolução. A verdadeira evolução é a história da entidade viva, a qual é Purandjana. Em português, aquela que vive dentro do corpo. Sri Narada Muni explicará este processo evolutivo de outra maneira para a compreensão das pessoas sãs. Prabhupada fala, né? Essa filosofia tem que ser ouvida, entendida com cabeça fria. Calma, amigo, calma. Tente aquietar a mente. A mente da maioria das pessoas, para não falar de todos, é turbulenta, violenta, agitada, está a milhão, né? E essa filosofia tem que ser entendida com cabeça fria. Calma. Calma, né? Se acalme, esfria a cabeça, senão não vai entender nada. Meu querido rei, certa vez, no passado, existia um rei chamado Purandjana, que era célebre por suas grandiosas atividades. Ele tinha um amigo chamado Avijñāta. Ninguém podia entender as atividades de Avijñāta. Toda a entidade viva é Purandjana. A palavra Puran significa dentro deste corpo, dentro desta forma. Isso que a gente enxerga no espelho, né? Esse corpo material grosseiro. E Jana significa entidade viva. Outro nome para entidade, para nós, entidades vivas, para nós, almas eternas, Jana. Mais um, né? Jana. Somos nós. Almas eternas, espíritos eternos, Jana, Diva, nossa, quantos nomes nós temos. Assim, todos são Purandjanas. Ou seja, todos nós estamos dentro destes corpos materiais perecíveis. Considera-se toda a entidade viva... Desculpem. Considera-se toda a entidade viva como o rei de seu corpo, porque a entidade viva recebe plena liberdade de usar de seu corpo da maneira que desejar. Normalmente, ela ocupa o seu corpo em gozo dos sentidos, porque quem está no conceito corpóreo da vida sente que a meta última da vida é servir aos sentidos. Este é o processo de karma kanda. Alguém que não tenha conhecimento interior, que não saiba que na verdade é a alma transcendental dentro do corpo, que está simplesmente enamorado dos ditames dos sentidos, é chamado de materialista. Um materialista interessado em gozo dos sentidos pode ser chamado de Purandjana. Uma vez que tal materialista utiliza seus sentidos de acordo com seus caprichos, ele também pode ser chamado de rei. Um rei irresponsável considera a posição real como propriedade pessoal e mal barata seu tesouro para o gozo dos sentidos. A palavra brihachava também é significativa. A palavra shrava significa fama. A entidade viva é famosa desde tempos imemoriais, pois, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 20, na jayate mriyate va, em português, a entidade viva, que somos nós, Jana, nunca nasce e nunca morre. Está vendo? Nós não temos nem começo, nem fim. Krishna já explicou isso. Aliás, Krishna já falou tudo no capítulo 2 sobre a alma, né? Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, Arjuna, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então nós somos sempre existentes, nós não temos começo nem fim. Imagine, né? Que boa notícia para todas nós, né? Almas eternas. Nós nunca nascemos e nunca morremos. Tudo bem que a gente troca de corpo como troca de roupa. Por ser eterna, suas atividades são eternas, embora sejam executadas em diferentes classes de corpos. Nahanyate hanyamane sharire. Em português, Ela não morre, nem mesmo após a aniquilação do corpo. Assim, a entidade viva transmigra de um corpo a outro e realiza diversas atividades. Em cada corpo, a entidade viva executa muitos atos. A gente faz muito karma. Karma em português, trabalho, né? Trabalho bom, trabalho ruim. Karma bom, karma ruim. Às vezes, torna-se um grande herói, assim como Hiranyakashipu e Kansa, ou, na era moderna, Napoleão ou Hitler. As atividades de semelhantes homens são, de certo, muito grandiosas, mas basta seus corpos terminarem para tudo o mais terminar. Então, deles permanece apenas o nome. Portanto, a entidade viva pode ser chamada de Brihat Chava. Chava. Chava. Isso. Pode ser que ganhe grande renome devido a várias classes de atividades. Todavia, ela tem um amigo que ela desconhece. Os materialistas não entendem que Deus está presente como a super-alma, a qual se encontra no coração de cada entidade viva. E não só das almas que estão dentro de uma forma humana. Não, existem 8 milhões e 400 mil formas diferentes. E Krishna está lá, né, junto com a alma eterna. Então, em todos os corpos, não importa quais, existem duas pessoas, a alma e a super-alma, ou seja, nós e Deus. Embora o Paramatman, que é o próprio Deus, né, esteja sentado ao lado da Divatman, outro nome para nós, né, Divatman, calma. Embora o Paramatman esteja sentado ao lado da Divatman como um amigo, a Divatma, a entidade viva, ou nós, né, não sabemos disso. Qualquer Zé Mané sai, eu tenho Deus, sai todo arrogante, né, todo metido, eu tenho Deus no coração, e bate no peito, né? Mas mal sabe ele que tem mesmo, e que Deus está lá, no seu coração, junto com ele. Consequentemente, ela é descrita como a Vigyata Saka, significando aquele que tem um amigo desconhecido. Porque a maioria não conhece Deus, não tem a mínima noção de Deus, e muito menos não vê e não sabe que Deus está ali, ó, do seu lado, como duas pessoas sentadas num banco, né, Bimala? Duas pessoas sentadas juntos. Ele não sabe que Deus está ali do lado dele. A palavra Avigyata Cheshtita, Avigyata Cheshtita também é significativa, porque a entidade viva trabalha arduamente sob a direção do Paramatma e é arrastada pelas leis da natureza. Para aqui, onde vai se começar a falar desse amigo desconhecido que todo mundo tem. Tá bom, Bima. E o que ele faz, né, por nós, né? E é amigo, né? Imagine, né? Se a gente ouvir esse amigo, se a gente ouvir os conselhos desse amigo, a gente vai se dar bem, né? Se a gente não ouvir os conselhos desse amigo, a gente vai continuar se dando mal. Ou você vai pela dor ou você vai pelo amor. Todo mundo já está indo pela dor. Todo mundo já está indo pela dor. Essa pessoa que falou isso não tem a mínima noção de nada, né? Deve ser alguma pessoa enfantasmada para falar uma asneira dessa. Tá bom, já parei de falar. Prabhupada explica, né, que uma pessoa possuída por espíritos e fantasmas só fala loucura, só fala disparates. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Agenda. E na sequência está passando o link Livros Grátis, tá? Você clica aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então infelizmente tem que pagar, né? Tem, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo aí. Você clica aí, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam por ano imaculado. Você clica nessa foto aí que você já vai encontrar aí os primeiros livros dessa coleção, que você pode comprar eles, todos eles de uma vez ou individualmente. E a loja facilita, né? A loja dos devotos aí, a loja Hare Krishna facilita para você. E você já encomenda a sua coleção, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. Não, eu acabei de ler agora, Bima, tá vendo? Você faz eu errar tudo aqui, ó. Vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Onde nós paramos, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, no começo do capítulo 80, o sacerdote Brahmana Sudama é abençoado pelo Senhor Krishna. E ele não pediu nada para Krishna, né, Bimala? Não pediu nada. Até o ponto que a gente leu, que eu me lembro, ele não pediu nada. O Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, a super-alma de todos os seres vivos, conhece muito bem o coração de todos. Ele é inclinado especialmente aos sacerdotes brâmanas, que são seus devotos. É porque tem sacerdote brâmana que não é devoto de Deus. O Senhor Krishna também é chamado de Brahmanya Deva. Significa que ele é adorado pelos sacerdotes brâmanas. Assim, fica entendido que um devoto que é plenamente rendido à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, já adquiriu a posição de um sacerdote brâmana. Sem se tornar um sacerdote brâmana, uma pessoa não pode se aproximar do Brahman Supremo, o Senhor Krishna. Krishna é especialmente preocupado em aniquilar o sofrimento de seus devotos, e ele é o único abrigo dos devotos puros. O Senhor Krishna estava entretido por um longo tempo em falar com Sudama Vipra sobre sua associação passada. Então, justamente para desfrutar a companhia de um velho amigo, o Senhor Krishna começou a sorrir e perguntou: "Meu querido amigo, o que você trouxe para mim? Sua esposa deu a você algum comestível delicioso para mim?" Enquanto ele se dirigia a seu amigo, o Senhor Krishna olhava para ele e sorria com muito amor. E ele continuou: "Meu querido amigo, você deve ter trazido algum presente para mim de sua casa." O Senhor Krishna sabia que Sudama estava hesitante em presenteá-lo com o pobre arroz quebrado, que era na realidade impróprio para ele comer. E por entender a mente de Sudama Vipra, o Senhor disse: "Meu querido amigo, certamente eu não tenho necessidade de nada. Mas se meu devoto me dá alguma coisa como uma oferenda de amor, mesmo que isso possa ser muito insignificante, eu aceito isso com grande prazer. Por outro lado, se a pessoa não é um devoto, Mesmo se me oferecer coisas muito valiosas, eu não as aceito. Eu, na realidade, só aceito coisas que são oferecidas a mim com amor e devoção. Caso contrário, por mais valiosa que uma coisa seja, eu não aceito isso. Se meu devoto puro me oferece mesmo as coisas mais insignificantes, uma pequena flor, um pedaço pequeno de folha, um pouco de água, mas satura a oferenda em amor devocional, então eu não somente aceito felizmente uma oferenda assim, mas eu a como com muito prazer. O Senhor Krishna assegurou ao sacerdote Sudama Vipra que ele ficaria muito feliz em aceitar o arroz quebrado que ele trouxe de casa. Ainda assim, por causa de sua grande timidez, Sudama Vipra hesitou em presenteá-lo ao Senhor Krishna. Ele pensava: como posso oferecer coisas tão insignificantes a Krishna? E ele simplesmente baixou sua cabeça. O Senhor Krishna, a super-alma, sabe tudo dentro do coração de todos. Ele sabe a determinação de todos e a necessidade de todos. Ele sabia, portanto, a razão da vinda de Sudama Vipra até ele. Ele sabia que, levado por extrema pobreza, ele foi até lá a pedido de sua esposa. Assim, pensava em Sudama como seu muito querido amigo de classe. Ele sabia que o amor de Sudama por ele como amigo nunca foi manchado por nenhum desejo de benefício material. E Krishna pensou: Sudama não veio me pedir nada, mas foi obrigado pelo pedido de sua esposa. Ele veio me ver justamente para agradá-la. Tá, vou ler de novo, Bima. Desculpem. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, peraí. Sudama não veio me pedir nada, mas foi obrigado pelo pedido de sua esposa. Ele veio me ver justamente para agradá-la. O Senhor Krishna então decidiu que ele daria mais opulência material a Sudama Vipra do que pode ser imaginado mesmo pelo Rei do Céu. Ele então pegou o fardo de arroz quebrado que estava pendurado no ombro do pobre sacerdote Brahmana, embrulhado no canto de sua capa, e disse: o que é isso? O que é isso, meu querido amigo? Você trouxe para mim um ótimo e delicioso arroz quebrado. Ele encorajou Sudama Vipra ao dizer: eu considero que esta quantidade de arroz quebrado não somente me satisfaz, mas satisfará a criação inteira. É entendido desta declaração de Krishna, a fonte original de tudo, é a raiz da criação inteira. Acho que errei alguma coisa aqui, Bimala. É entendido desta declaração que Krishna, a fonte original de tudo, é a raiz da criação inteira, ou seja, a causa de todas as causas, a origem de tudo e de todos. Pôr água na raiz de uma árvore imediatamente distribui água para cada parte da árvore. Assim, uma oferenda feita para Krishna ou qualquer ação feita para Krishna é considerado o trabalho mais elevado de bem-estar para todos, porque o benefício dessa oferenda é distribuído em toda a parte da criação. O amor por Deus, Krishna, se torna distribuído para todos os seres vivos. Enquanto o Senhor Krishna falava com Sudama Vipra, ele comeu um punhado de arroz quebrado do fardo dele, e quando ele tentou comer um segundo punhado, Rukmini Devi, que é a deusa da fortuna em pessoa, impediu o Senhor Krishna por segurar a sua mão. Depois de tocar a mão de Krishna, Rukmini disse: meu querido Senhor, esse único punhado de arroz partido é suficiente para causar a ele que ofereceu se tornar muito opulento e continuar a sua opulência na próxima vida. Meu Senhor, você é tão bom com seu devoto que mesmo esse pequeno punhado de arroz quebrado o satisfaz muito grandemente, e o seu prazer assegura ao devoto opulência tanto nesta vida quanto na próxima. Isso indica que quando o alimento é oferecido ao Senhor Krishna com amor e devoção e ele fica satisfeito e aceita do devoto, Rukmini Devi, a deusa da fortuna, fica tão agradecida ao devoto que ela tem de ir pessoalmente ao lar do devoto para transformá-lo no lar mais opulento do mundo. Se alguém alimenta Narayana suntuosamente, a deusa da fortuna Lakshmi automaticamente se torna uma convidada no lar da pessoa. Isso quer dizer que o lar da pessoa se torna opulento. O sacerdote Brahmana erudito Sudama passou a noite na casa do Senhor Krishna e enquanto ele estava lá, sentiu como se vivesse num planeta eterno, na morada eterna de Deus. Na realidade, ele estava vivendo na morada eterna de Deus, porque onde quer que o Senhor Krishna, o Narayana original, Rukmini Devi, a deusa da fortuna, vivem, não é diferente do planeta transcendental Vaikuntha. O sacerdote Brahmana erudito Sudama não aparentava ter recebido nada substancial do Senhor Krishna enquanto ele estava em sua casa, e mesmo assim ele não pediu nada para o Senhor Krishna. Na manhã seguinte ele partiu para sua casa, sempre a pensar sobre sua recepção por Krishna, e assim ele ficou submerso em bem-aventurança transcendental. Todo o caminho para casa, ele simplesmente se lembrava dos relacionamentos com o Senhor Krishna, e ele se sentia muito feliz por ter visitado o Senhor Krishna. O sacerdote Brahmana começou a pensar como se segue: é o maior prazer ver o Senhor Krishna, que é o mais devotado aos sacerdotes Brahmanas. Que grande amante ele é da cultura sacerdotal brahmínica. Ele é o próprio Supremo Brahman, mas mesmo assim ele reciproca com os sacerdotes Brahmanas. Ele também respeita os sacerdotes Brahmanas, tanto que ele abraçou em seu tórax um pobre sacerdote Brahmana como eu, apesar de ele nunca abraçar ninguém em seu tórax, exceto a deusa da fortuna. Como pode haver qualquer comparação entre mim, um pobre sacerdote Brahmana pecaminoso, e o Supremo Senhor Krishna, que é o único abrigo da deusa da fortuna? Mesmo assim, por me considerar um sacerdote Brahmana, ele me abraçou com prazer sincero em seus dois braços transcendentais. O Senhor Krishna foi tão bom comigo que permitiu que eu me sentasse no mesmo leito onde a deusa da fortuna se deita. Ele me considerou como seu irmão real. Como posso apreciar minha gratidão por ele? Quando eu estava cansado, Shrimati Rukmini Devi, a deusa da fortuna, começou a me abanar e segurava o abano chamara em sua própria mão. Ela nunca considerou sua posição exaltada como a primeira rainha do Senhor Krishna. Eu tive serviço prestado pela Suprema Personalidade de Deus por causa de sua autoestima pelos sacerdotes brâmanas, e ao massagear minhas pernas e me alimentar com sua própria mão, ele me adorou praticamente. Quem aspira por elevação aos planetas celestiais, ou liberação, ou todos os tipos de opulências materiais, ou perfeição nos poderes místicos da yoga mística, todos em todo o universo adoram os pés de lótus do Senhor Krishna. Mesmo assim, o Senhor Krishna foi tão bom comigo que ele não me deu nem mesmo um centavo, pois sabe muito bem que eu sou um homem paupérrimo, que se ganhar algum dinheiro, pode ficar enfatuado e enlouquecido por opulência material e assim esquecê-lo. A declaração do sacerdote Sudama é correta. Um homem comum que é muito pobre e ora ao Senhor Krishna por bênçãos em opulência material e que de alguma forma ou outra se torna mais rico em opulência material, imediatamente esquece sua gratidão ao Senhor. Por isso, o Senhor Krishna não oferece opulências a seu devoto a menos que o devoto seja inteiramente necessitado. Em vez disso, se um devoto neófito serve ao Senhor Krishna muito sinceramente e ao mesmo tempo deseja opulência material, o Senhor Krishna o impede de tê-lo. É porque se tiver, né, vai se degradar, vai se confundir, vai se iludir, né? Então Deus não dá dinheiro ao seu devoto, não dá opulência, não dá poder, não dá nada, né? Por quê? Para proteger ele,